Você está ouvindo a Rádio Universitária FM 107,9 MHz, uma emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, um elo entre a comunidade e a UFC. A Rádio Universitária FM apresenta o Artista da Semana. Nonato Luiz é o artista da semana no site da Rádio Universitária. Violonista, arranjador, compositor e intérprete dos mais variados estilos, nosso entrevistado entrou para o mundo musical ainda muito novo, quando ganhou um cavaquinho de brinquedo. Aquilo ali, para mim, foi um presente dos deuses, né? Eu fiquei, adorei aquele presente, tratava com muito carinho, daí começou tudo, né? Nonato Luiz começou no cavaquinho, depois passou para o violino e finalmente descobriu o violão, instrumento que se tornou autodidata. Eu sempre estudei assim, ouvindo as pessoas, tirando do disco, né? Era um estudo solitário, de muita malhação, mas que me deu assim um aprendizado muito bom, muito importante na minha vida. Todo esse aprendizado resultou em 30 discos, 6 livros e uma série de shows ao lado de músicos consagrados, como Chico Buarque, Nara Leão e Luiz Gonzaga. Será que surgiu alguma grande amizade? Sempre surge. A música é uma magia, né? Quando realmente tem algo assim comum, ela por si só já aproxima, né? Então, quando a gente se encontra para um duo, o trio, aquelas pessoas ficam presentes pelo resto da vida. A entrevista completa com o violonista Nonato Luiz você confere no site da Rádio Universitária, www.radiouniversitariafm.com.br. A outra é fácil. No ar, pela Rádio Universitária FM, o programa Arquivo de Cera, uma produção, apresentação e discoteca de Lirês, no ar desde 1963. Arquivo de Cera é o único programa em todo o país a apresentar exclusivamente gravações originais em discos de 78 rotações, os chamados discos de cera, que dominaram o mercado nacional no período de 1902 a 1964. Hoje nosso programa será em homenagem ao grande compositor e instrumentista Luiz Americano. Vamos abrir com sua primeira gravação, Coração que Bate Bate, Maxixe, de autoria de Freire Júnior. Luiz Americano executa no clarinete com acompanhamento do grupo do Donga. Gravação Odeon, ainda mecânica, que data de 1925. Coração que Bate Bate. Thank you. Me Deixa Donzela, Machiste de Luiz Americano. Luiz Americano executa no clarinete com o acompanhamento do Grupo do Donga. Gravação de 1925, realizada na Odeon. Me Deixa Donzela. O Americano fez 4 gravações mecânicas em 1925, não gravou em 1926 e só voltou a gravar em 1927, já em gravação elétrica. Para os que não sabem, a gravação mecânica é aquela feita quase que artesanalmente. A pessoa ficava em frente a um cone, cantava, a vibração da extremidade do cone sobre a cera aquecida imprimia o sulco através de uma agulha cortante e formava assim a gravação, estritamente mecânica. Já a gravação elétrica não, tinha válvulas e microfone. Então, a partir de 1927, as gravações passaram a ser chamadas elétricas. Nessa gravação elétrica, ele fez algumas gravações e obteve o primeiro sucesso já em 1931, quando gravou a valsa de sua autoria, Lágrimas de Virgem. Ele executa no saxofone, com acompanhamento de Arthur Nascimento, Tuti, no violão, e Lupece Miranda, no bandolim. Gravação de 5 de março de 1931, realizada na Odeon, que lançou o disco no mesmo ano. Lágrimas de Virgem. Música. A outra face do disco também foi sucesso. É Duque A, Choro, de sua autoria. Luiz Americano executa no saxofone com o mesmo acompanhamento anterior, Tucci no violão e Lupesci no bandolim. Gravação de 5 de março de 1931, realizada na Odeon, e o disco foi lançado no mesmo ano. É Duque A. Outro sucesso do Luiz Americano foi o disco que ele fez na Victor, Numa Seresta, Choro. Luiz Americano fez e gravou em solo de saxofone. Acompanhamento de Choro, um grupo que era designado como Choro, formado de violão e cavaquinho. Gravação de 7 de agosto de 1931, realizado na Victor, que lançou o disco em outubro de 1931. Numa Seresta. Thank you. Rádio Universitária FM com o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963, hoje trazendo músicas da carreira discográfica do compositor e instrumentista Luiz Americano, nascido em 27 de fevereiro de 1900 e que faleceu no dia 29 de março de 1960. Rádio Universitária FM com o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963, hoje trazendo músicas da carreira discográfica do compositor e instrumentista Luiz Americano, nascido em 27 de fevereiro de 1900 e que faleceu no dia 29 de março de 1960. Sua valsa, intitulada Ao Luar, recebeu versos de Sérgio Brito. Castro Barbosa gravou com a Orquestra Guanabara no dia 31 de maio de 1932, disco Parlophone lançado em 1932. Ao Luar. Ao luar, minha flor, é que eu choro a cantar, procurando lembrar nosso amor. O luar, minha flor, traz a recordação do amor que passou, ilusão. Confesso que jamais sonhei olvidar esse amor, linda flor. Pois só em ti eu encontrei minha grande ventura, o amor. És tu, mulher querida, o ideal de minha vida. Confesso que jamais sonhei olvidar esse amor, linda flor. Outro disco de sucesso de Luiz Americano, Valina, valsa de sua autoria que Luiz Americano executa no saxofone com acompanhamento de dois violões e um cavaquinho, e ainda o pandeiro. Gravação de 28 de março de 1934, realizada na Victor, que lançou o disco em julho de 1934. Valina. Thank you. Dancing Avenida, choro de Luiz Americano com Luiz Americano no saxofone, acompanhamento de dois violões, cavaquinho e pandeiro. Gravação de 28 de março de 1934, realizada na Victor, que lançou o disco em julho de 1934. Cada casa de espetáculo onde Luiz Americano atuava, ele compunha uma música. E esta foi feita para um dos locais onde ele trabalhou, o Dancing Avenida. Outro local onde Luiz Americano trabalhou foi o Lido. Luiz Americano no Lido é o nome do choro que vamos ouvir. É de autoria dele, ele executa no saxofone, com acompanhamento de sua caravana. Gravação de 8 de dezembro de 1934, lançamento abril de 1935. Foi gravado na Odeon. Luiz Americano no Lido. Thank you. Marina, valsa de Vicente Paiva, Luiz Americano gravou no saxofone e clarinete. Ele pendurava os dois instrumentos no pescoço e ora usava um e ora usava o outro. Acompanhamento de Sua Caravana. Gravação de 6 de junho de 1935, realizada no Odeon. Lançamento, julho de 1935. Marina. Como na época ele era contratado pela PRE3, a Rádio Transmissora do Rio de Janeiro, que hoje se chama Rádio Globo, ele fez e gravou Luiz Americano na PRE3. Choro. Compôs e executou no clarinete com acompanhamento da Turma da Odeon. Gravação de 28 de maio de 1936, feita na Odeon, que lançou o disco em setembro de 1936. Luiz Americano na PRE3. Thank you. Luiz Americano do Rego, era clarinetista, saxofonista, compositor. Nasceu em Aracaju, no Sergipe, no dia 27 de fevereiro de 1900. Seu pai era Jorge Americano, mestre de banda na cidade de Aracaju. Com o pai, começou a estudar música aos 13 anos de idade. Em 1918, foi servir no exército e entrou para a banda do seu quartel. Pouco depois, foi transferido para Maceió, passando a servir no 20º Batalhão de Caçadores. Em 1921, foi transferido para o 3º Regimento de Infantaria no Rio de Janeiro. Depois que saiu do Exército, passou a atuar como instrumentista em diferentes orquestras. Integrou as orquestras de Justo Nieto, Raul Lipoff, Simon Butman e Romeu Silva. No início da década de 1920, participou do acompanhamento instrumental de algumas gravações realizadas na Odeon. Em 1923, gravou um disco não comercial, um registro particular feito para Andreozzi, regente italiano que desejava levar para seu país um disco brasileiro. Em 1925, gravou seu primeiro disco ainda mecânico, com o maxixe de Frederico Júnior, Coração que Bate, Bate, executando no clarinete, e na outra face de sua autoria, Gozando a Vida, em solo de saxofone. Em 1928, foi para a Argentina atuando por 3 meses na orquestra do baterista americano Gordon Stetton. Trabalhou depois com a orquestra do argentino Adolfo Carabelli. Atuou com Pixinguinha, Donga, Bonfilho de Oliveira e João da Baiana no Cabaré Assírio. Gravou vários discos em Celodion e também na Parlophone. Foi nesta série que gravou seu primeiro sucesso, a valsa de sua autoria Lágrimas de Virgem e O Choro é do Quiá, que já ouvimos. Também de sua autoria, todos dois. Esse disco lhe rendeu os direitos autorais suficientes para comprar a casa que residiu no bairro do Brás do Pina. Em 1931, trocou de gravadora, passando a gravar na Victor, onde registra de sua autoria o choro Numa Seresta e Soluços, que foi destaque do ano. Em 1932, passou a integrar o grupo da Velha Guarda, atuando ao lado de Pixinguinha, Donga, entre outros. Mas continuou gravando na Odeon. Em 1934, fez outro disco na Victor, com Valina e Dancing Avenida, Choro, ambos de sua autoria, que já ouvimos. Em 1939, volta a gravar na Victor, quando registra 4 composições do violonista Laurindo de Almeida. Em 1945, passa a gravar na Continental, lá permanecendo até 1949, quando volta ao Odeon, saindo desta para toda a América em 1953, quando grava uma série de velhos sucessos seus. Atuou no teatro musicado e em dancings e participou como músico de estúdio da orquestra da Rádio Marink Veiga entre os anos de 1930 e 50 e na Rádio Nacional nos anos 50 a 60. Luiz Americano faleceu no dia 29 de março de 1960 na cidade do Rio de Janeiro. Em 1937, Luiz Americano fez uma homenagem ao pandeirista e compositor João Machado Guedes, conhecido por João da Baiana. Ele fez o choro O Pandeiro do João da Baiana e gravou no clarinete e conjunto. Gravação de 13 de outubro de 1937, realizada na Odeon, que lançou o disco em 1938, no mês de abril. O Pandeiro do João da Baiana. Luiz Americano também era mestre no acompanhamento. Vamos ouvir um desses belos acompanhamentos. Vamos ouvir a marcha intitulada Marchinha do Pintor, de Antônio Nassar e Roberto Martins, cantado por Linda Batista com Luiz Americano e seu regional no acompanhamento. Gravação de 12 de novembro de 1941, disco lançado em janeiro de 1942. Marchinha do Pintor. Maria pintou também Isabel, mas quando foi pintar Teresa, meu bem, não encontrou pincel dono. Pintou que pintou Maria, pintou também Isabel, mas quando foi pintar Teresa, meu bem, não encontrou pincel. Pintor quando pinta precisa de tinta, modelo, papel e pincel. Depois é que ele arranja inspiração, faz uma coisa qualquer, ganha um prêmio no salão. Pintor que pintou Maria, pintou também Isabel, mas quando foi pintar Teresa, meu bem, não encontrou pincel. vida precisa de tinta, modelo, papel e pincel. Depois é que ele arranja inspiração, faz uma coisa qualquer, ganha um prêmio no salão. Pintor que pintou Maria, pintou também Isabel, mas quando foi pintar Tereza, meu bem, não encontrou pincel. Outro acompanhamento de Luiz Americano foi Fez Bobagem, samba de Assis Valente, cantado por Araci de Almeida, com Luiz Americano, seu regional, no acompanhamento. Gravação de 20 de janeiro de 1942, realizada na Victor, que lançou o disco em março de 1942. Fez Bobagem. Morrer. Mais um belo acompanhamento. Saudade que maltrata. Valsa serenata de Oswaldo França e Antônio Elias, gravada por Nelson Gonçalves com Luiz Americano, seu regional, no acompanhamento. Gravação de 10 de fevereiro de 1942, realizada na Victor. Disco lançado em abril de 1942. Saudade que maltrata. Na solidão eu vivo sem o seu amor, procurando em vão ocultar minha dor. E maltrata, pois não tenho alegria, não tenho mais prazer, e o coração arfando de saudade não pode me esquecer. Pensei que você também muito me quer, mas o destino procurando desfazer nossa felicidade, no momento de maldade separou-nos, e hoje nesta solidão eu sofro esta saudade. Mas o destino procurando desfazer nossa felicidade, no momento de maldade separou-nos, e hoje nesta solidão eu sofro esta saudade. ZYC 407, Rádio Universitária FM, 107,9 MHz, a sintonia da Terra. Momento Info Brasil, fortalecendo sua rede para fazer negócios. A organização do 3º Congresso Tecnológico InfoBrasil está oferecendo aos estudantes de outros estados acomodações gratuitas às primeiras caravanas inscritas no evento. A participação dessas caravanas irá incentivar outras instituições a participarem do 2º maior evento de TI e Telecom do Norte e Nordeste. Já estão inscritas caravanas do Rio Grande do Norte e Pará. Para saber mais, acesse www.infobrasil.inf.br. InfoBrasil TI Telecom, de 26 a 29 de maio, no Centro de Negócios do SEBRAE. Realização Instituto Brasileiro de Qualidade e Gestão Pública. Organização A2 Comunicação. Informações www.infobrasil.inf.br. Fone 3275-2033. Rádio Universitária FM está apresentando o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Inireis. Hoje com uma seleção de músicas da carreira artística do saxofonista, clarinetista, chefe de conjunto e compositor Luiz Americano, que nasceu no dia 27 de fevereiro de 1900, falecendo no dia 29 de março de 1960. Bonito choro feito para uma casa onde ele trabalhou foi Dancing Brasil. Choro que não é de sua autoria, mas de Carlos M. Guedes e Jorge de Almeida. Luiz Americano e seu regional executam. A gravação é 3 de julho de 1942, realizada na Victor, que lança o disco em setembro de 1942. Dancing Brasil. Teremos agora mais um belo acompanhamento. Quem mente perde a razão. Samba de José Gonçalves e Edgar Nunes. Nelson Gonçalves canta com Luiz Americano, seu regional, no acompanhamento. Gravação de 10 de fevereiro de 1942, realizada na Victor, que lança o disco em abril de 1942. Quem mente perde a razão. Santa Maria prometeste ser fiel. Quem mente perde a razão, acaba de del em del. Não tem sossego na terra e nem perdão lá no céu. Mentirosa foste tu, que um dia perante Santa Maria prometeste ser fiel. Quem mente perde a razão, acaba de del em del. Não tem sossego na terra e nem perdão lá no céu. A tua promessa faliu, tua jura também se quebrou. Mentiste ao meu coração, mentiste a nosso Senhor. Eu sei que tu vives bem, sem ter os carinhos meus, mas não pode ser feliz sem ter a graça de Deus. Mentirosa fingida. Música. promessa faliu, tua jura também se quebrou. Mentiste ao meu coração, mentiste a nosso Senhor. Eu sei que tu vives bem, sem ter os carinhos meus, mas não podes ser feliz sem ter a graça de Deus. Mentirosa fingida, mentirosa foste tu, que um dia, perante Santa Maria, prometeste ser fiel. Quem mente perde a razão, acaba de céu em céu. Não tem sossego na terra e nem perdão lá no céu. Outro acompanhamento muito bom de Luiz Americano foi no samba Luar Carioca, de Germano Augusto e Jota Piedade, na voz de Carlos Galhardo. O acompanhamento Luiz Americano e seu regional é notável. A gravação é de 25 de abril de 1942, realizada na Victor, que lançou o disco em junho de 1942. Luar Carioca. Cobre os nossos barracões, é que a voz do samba toca no fundo dos corações. Um samba que é conhecido hoje pelo mundo inteiro, é o samba que é nascido neste Rio de Janeiro. Quando o luar carioca cobre os nossos barracões, é que a voz do samba toca no fundo dos corações. O samba que é conhecido hoje pelo mundo inteiro é o samba que é nascido neste Rio de Janeiro. Deixa falar quem quiser o bamboleio do samba, o amor de uma mulher que um covarde faz um bamba. Desde o meu Brasil pandeiro, ritmado na aquarela, a alma de um brasileiro cheia de amor se revela. Quando o luar carioca cobre os nossos barracões, é que a voz do samba toca no fundo dos corações. O samba que é conhecido hoje pelo mundo inteiro é o samba que é nascido neste Rio de Janeiro. Quando o luar carioca cobre os nossos barracões, é que a voz do samba toca no fundo dos corações. O samba que é conhecido hoje pelo mundo inteiro é o samba que é nascido neste Rio de Janeiro. É que a voz do samba toca no fundo dos corações. O samba que é conhecido hoje pelo mundo inteiro é o samba que é nascido neste Rio de Janeiro. Em 1948, ele gravou O Choro de Roberto Martins, Dioneia, Luiz Americano no saxofone, com acompanhamento de conjunto regional. A gravação é continental, de 5 de abril de 1948, lançamento pelo suplemento para março-abril de 1949. Dioneia. Thank you. Agora mais um acompanhamento de Luiz Americano. O Fox Renúncia, de Roberto Martins e Mário Rossi, com Nelson Gonçalves. Acompanhamento Luiz Americano e seu Regional. Gravação de 27 de maio de 1942. Lançamento agosto de 42. Renúncia. Renúncia enche minha alma e o coração de terra. A tua renúncia dá-me um desgosto que não tem remédio. Amar é viver, é um doce prazer embriagador e vulgar, difícil no amor é saber renunciar. Outro belo acompanhamento foi na valsa Deusa do Maracanã, de Jaime Guilherme. Nelson Gonçalves canta com Luiz Americano e seu conjunto no acompanhamento. Gravação de 30 de julho de 1942, realizada na Victor, que lançou o disco em outubro de 1942. Deusa do Maracanã. Às 6 horas da manhã, no largo do Maracanã, eu ouço com emoção uma mensagem que o sino da igrejinha do divino dirige ao meu coração. Quando escuto badalar, vou à esquina pra ver passar a deusa dos sonhos meus. E com graça e singeleza, no seu pisar de princesa, vai prostrar-se aos pés de Deus. E o que mais me encanta é ver essa linda santa a outra santa implorar, sem saber que apaixonada aos seus pés ajoelhada